Todos aqui sabem, há muitos e muitos anos, da importância que Alcione tem na minha vida. Quando eu cantava nos bares aqui em São Paulo, eu já cantava músicas que Alcione cantava, como Sufoco e tantas outras canções maravilhosas. E um dia eu cheguei num show e disse: Marrom, eu fiz uma música para você, aí me ajoelhei, cantei para ela. E aí ela disse: ah, legal, quando eu gravar o disco, você manda para mim. Deus escreve certo, por linhas tortas, está aí meu ídolo, a pessoa que eu amo de paixão. É Alcione, uma honra! Tão bonita, mas a alma nublada, sem graça. Quem fingiu não sentir a ausência do amor, quando a noite caiu, mentiu, Marrom. Quem falou que não liga quando a madrugada transborda a saudade, esfoca de dor. Nunca amou, sentiu quando o amor da gente arrancado do peito, já sabe o que é dor. Quisera Deus admirar a lua que enfeita a rua, romantiza o amor. Quisera assim admirar estrelas que jogam beleza para um sonhador. Se eu quiser desapareço qual uma gaivota e confundo com arco-íris só pra sabotar. Mas não posso nem careço de tomar veneno, pois você tá no meu sangue e vive a me matar. Mas sou forte que nem rocha, vou sobrevivendo. Já me faltam as paredes para eu roer. Que diacho de amor é esse que eu não tô entendendo? Que se diz amar o outro e manda o outro andar. Se eu quiser continuar com o brilho dos meus olhos, se eu quiser sobreviver dependo do meu ar. Se eu quiser me proteger tenho que te esquecer. Não se brinda com uma taça se a outra é quebrar. Se eu quiser faço promessa pro anjo da guarda que me guarde de mim mesma sem titubear. De que vale quebrar a casa sem virar a mesa, pois você é o ladrão que insiste em me roubar. Chega lá, o senhor. Para de ferrar a minha vida. Stop, I love you. Para de ferrar a minha vida. Stop, I love you. Quisera Deus admirar a lua que enfeita a rua, romantiza o amor. Quisera assim admirar estrelas que jogam beleza para um sonhador. Se eu quiser desapareço qual uma gaivota. Careço de tomar veneno, mas sou forte que nem rocha, vou sobrevivendo. Já me faltam as paredes para eu roer. Que diacho de amor é esse que eu não entendo? Que se diz amar o outro e manda o outro andar. Diga lá, minha Marrom. Para de ferrar a minha vida. Para de ferrar a minha.